Carlos e região. Sim, e para todo mundo, através do site www.radio.ufscar.br. Começa agora a edição de número 158 do programa Independência ou Marte. Braço radiofônico do ponto de cultura Independência ou Marte, conexões solidárias, aí também ponto de mídia livre, conectando ao vivo aqui, realizando o programa ao vivo na segunda-feira, dia 30 de agosto, aqui na Rádio Fiscar, a partir das 10 horas da noite. Reprise também na Rádio Fiscar, sábado, 3 horas da tarde. Além disso, tem várias outras conexões, retransmissões muito legais que a gente faz a partir das 2 horas de produção cultural, musical independente. É isso aí, então para você que ouve o programa e quer encontrar mais fontes de informação nos nossos canais online, nos nossos canais na internet, pode acessar o nosso site oficial, foradoeixo.org.br/independenciaomarte, ou procurar a gente aí nas redes sociais, MySpace, Twitter e Orkut, onde você também se comunica diretamente com a gente. Procura aí, arroba IndieOrMars, aí, Twitter, MySpace principalmente, que tá sempre atualizado aí com as datas da discotecagem radiofônica, aí com bastante atividade em setembro também. Além disso, a gente falou das rádios parceiras aí, então fica um salve aí pra Rádio Fora do Eixo, Rádio EBTK, Rádio Software Livre e a Rádio do Rasgada Coletivo também. Muito bom, muito bom. E aí, quem gostou mais disso tudo ainda, né? E quer de fato interagir, para quem está acompanhando ao vivo hoje aqui na segunda noite, estamos no MSN da Rádio Fiscar, radiofiscar@hotmail.com, e estamos também no telefone aqui 3351-8099. Críticas, sugestões, materiais da sua banda para rolar aqui no programa devem ser enviados para independenciaomarte@gmail.com. Bom, aqui tem espaço para tudo, como vocês vão perceber o programa de hoje aí calcado na diversidade da cultura musical independente, né? E então a gente passa por diversos estilos, gênero, sempre termina com aquele final experimental, né? Sempre trazendo sonoridades para ampliar as camadas da percepção da galera. Então hoje a gente tem várias atrações especiais, registrando principalmente também as atividades que aconteceram aqui em São Carlos na semana passada. Aliás, o programa não foi realizado semana passada porque foi aniversário da Rádio Fiscar, 3 anos, né? Então teve show ao vivo aqui na rádio durante o horário que seria o programa. A gente acabou não fazendo, colocou isso no blog e tal. Mas a gente registra por aqui então a passagem do Lucas Santana, tanto com as faixas ao vivo que ele tocou lá no, aqui na semana passada, quanto com um pedaço de uma entrevista que ele deu de tarde aqui na rádio. Então passou por aqui no Lucas Santana. Muito bom, muito bom. E é isso aí, seguindo então, né, acompanhando a programação cultural de São Carlos na última semana, a gente vai aproveitar para rolar aqui para vocês também mais um material gravado a partir de uma visita que recebemos aqui na Rádio Fiscar do projeto Afasia. Galera que esteve aqui em Sanca, na verdade, acompanhando a turnê Sub Rap Combo, que passeou, né, por Ribeirão Preto, São Carlos e São Paulo, com os shows do grupo norte-americano Antipop Consortium, projeto novo do Rodrigo Brandão, do Mamelo Sound System, acompanhado do Maurício Takara na bateria, e aí o projeto Afasia, né, composto pelo Carlos Issa e pelo Akin, que mandaram uma sonzeira ao vivo aqui na Rádio Fiscar. E a gente reconfere hoje, então, essa gravação de mais uma transmissão independente. Uma retransmissão independente. Retransmissão independente, muito bom. Bom, então vamos começar aqui nossa sonzeira. Antes de iniciar o primeiro bloco, tem um BG aqui rodando já na área. Guitarra baiana vai percorrer todo o programa aqui. Releituras, na verdade, da guitarra baiana. Aí, Baiana System, grupo lá do Salvador. Muito bom. Não, como de costume, né, nosso BG com exemplar físico, CD original aqui nas mãos. E aí o jovem vinha os apresentando pra vocês. Legal, todo estilizado aqui, uma guitarrinha, bom, disco também cheio de participações como chama? Homenagens, né? Homenagens. Aqui já, o disco por si só é uma homenagem já, né, aos grandes mestres da guitarra baiana. Mas aqui também você vê... homenagem pro Retrofoguetes, que é lá da terra deles, homenagem pro Pio Lobato, que sempre tá... Aliás, daqui a pouco a gente vai tocar uma música que o Lucas Santana faz também, que é homenagem ao Pio Lobato, o cara sempre muito bom. Sendo homenageado. Né? E o disco todo feito em memória do Ramiro Massuotto, né? Mussotto. É isso aí, essas são as informações do nosso fundinho musical de hoje. Bom, primeiro bloco. Vamos começar então até com um clima que, de certa forma, até lembra um pouco esse do BG aqui. A gente começa o primeiro bloco com MPB e outros grooves maneiros. Manda ver. A gente tem algumas... Começa passeando aí por uma vibe samba jazz, até já um pouco mais agitada aí com a Luísa Maita. É, ela que, na verdade, já tem uma certa estrada. Em 2001 ela fazia parte do grupo Urbanda, é, tem família de músico, sempre foi, sempre teve essa formação e vivência muito forte, mas ultimamente ela focou mesmo, desde 2007 ela se foca no trabalho próprio, ela tá lançando material novo recentemente. A gente vai escutar Alento, uma música dela aqui para começar o programa. Depois a gente tem mais lançamentos aí super interessantes. Uma coisa, um lançamento muito legal da Orquestra Contemporânea de Olinda. Muito bom, né? Seguindo com esse bloco de MPB e outros grooves, a gente vai lá para as ladeiras de Olinda, então. A Orquestra Contemporânea, na verdade, é um grupo que a gente sempre vem também divulgando, está antenado aqui com as suas produções. A galera lançou um primeiro disco, né? E homônimo, Orquestra Contemporânea de Olinda, em 2008. E a partir daí vem um fluxo muito intenso com shows por todo o Brasil e também turnês muito bem comentadas no exterior, né? A banda fez uma agenda muito intensa nos Estados Unidos durante esse semestre. E aí, quando voltaram pro Brasil, tocaram no Auditório Ibirapuera lá em São Paulo. E aí, poucas semanas depois, lançaram na internet, né, o seu novo single, que é o que a gente vai escutar hoje, O Suor da Cidade, já deixando um gostinho aí de Quero Mais, de Água na Boca, preparando todo mundo para o segundo disco. Sempre uma lírica original, misturando gerações aí, uma velha guarda de orquestras ali de Recife Olinda com músicos da Nova Guarda, bem da hora, né? Muito bom. Bom, depois a gente tem o Radiola, que é um grupo de Salvador, né, continuando lá no Nordeste, que é um grupo que já tem uma certa experiência aí, já tem, acho que, sei lá, quase 10 anos, na verdade. E que, segundo eles, assim, apesar de uma complexidade musical que eles buscam e tal, é, sempre tem uma raiz bem clara de black music, infusão com rock, sempre buscando um lado de matrizes africanas, algumas referências eletrônicas também. Mas, assim, apesar de toda essa busca por novas sonoridades que eles têm, é, o lance sempre tem essa concepção de é como se você estivesse escutando, parando para escutar um disco, né? Uma radiola mesmo. Então a gente vai escutar essa música que é bem dançante aí, já para esquentar um pouco mais esse começo de programa. A música chama Gelo Liso é Paraíso para quem sabe dançar. Muito bom. A gente vai fechar esse bloco conferindo um som da Ellen Oléria. Para quem ouve o programa faz tempo, lembra de uma das nossas coberturas de festivais, né? Mais precisamente da Feira da Música de Fortaleza no ano passado. A gente tocou e comentou muito positivamente sobre um grupo que é de Brasília, né? Se não me falha a memória, o Soatá. Galera que dialoga com as sonoridades mais ancestrais e originais da black music brasileira. E agora a gente confere um trabalho da Ellen Oléria, que é a vocalista daquele grupo agora em carreira solo, com toda a força e swing de sua voz. Ela tá em turnê aqui por São Paulo esse mês, mais ou menos, então dá pra sacar, conhecer mais, quem sabe ver até um show dela. A gente vai escutar a faixa chamada Testando. Muito bom. Um de som, então, começando aí MPB e outros grooves maneiros aí. Esse é o Independência ou Marte, edição número 158, rapaziada. Escute diferente. vocês, sair de longe para quem chegar. Ai, bebendo o suor da cidade, mas nunca vou voltar, feito a primeira vez. Ai, eu sempre venho ver vocês, sair de longe para quem chegar. Ai, bebendo o suor da cidade, mas nunca vou voltar. Eu sei que nunca é mesmo forte demais. Pra seguir eu quero sempre sorrir. Eu sei que nunca é mesmo forte demais. Pra seguir eu quero sempre sorrir. Sua procura por esse caminho que a estrada come, contando por dentro dessa mata virgem. O meu pensamento some, me foge uma ideia que eu tava pensando durante o percurso. O tempo flutua com luzes que vai fitando a aventura na escuridão da justiça. Que nunca é mesmo forte demais. Pra seguir eu quero sempre sorrir. Eu sei que nunca é mesmo forte demais. Pra seguir eu quero sempre sorrir. Cantando os sentidos, levando a cabeça para a claridade. Na vida da vida é vontade, se encontra com outra realidade. Se encontra sozinha, andando perdida, cantando bem alto num triste lamento. Me joga pro mundo, me dá liberdade de fugir do pensamento. De fugir do pensamento.

Todo mundo conhece essa história, eu já falei sobre isso também, ela é mais ou menos assim. Andando na rua de noite, muita gente branca já fugiu de mim. A minha ameaça não carrega bala, mas incomoda o meu vizinho. O imaginário dessa gente dita brasileira é torto. Grita pela minha pele, qual será o meu fim? Eu não compactuo com esse jogo sujo. Grito mais alto ainda e denuncio esse mundo imundo. A minha voz transcende a minha envergadura. Conhece a carne fraca, eu sou do tipo carne dura. Alô, alô, som. Alô, alô, som, teste 1, 2, 1, 2. É, agora foi, hein? Agora foi. Até o Lincoln mandou um salve aí, falando pra aumentar seu microfone. É nóis, Lincoln, valeu. Não, mas eu tava parafraseando a Ellen Oléria, contestando. Não, é que foi tudo perfeito, tudo, né, cara? Ele tava abaixo no primeiro bloco, a última música falava isso, e você entrou com a sacada, com a sacada. É isso aí. Metalinguagem ao vivo aqui, primeiro bloco, Ellen Oléria, né, lá de Brasília, contestando. A gente escutou ainda o Radiola lá de Salvador, com Gelo Liso é Paraíso pra quem sabe dançar, aí quem, todo mundo tá suado já de tanto balançar o esqueleto. Teve a Orquestra Contemporânea de Olinda com o single novo Suor da Cidade, ó, falando em suar, né? E começando o bloco com Luísa Maita com Alento. Falando em Alento, cara. É, falando em Luísa. Bom, tá bonito, né? O sonzeiro aqui rolando no começo do programa. Esse bloco promete, falou no Lincoln também, né? Todo programa todo, tá muito bem contextualizado. Todo conectado. Um salve aí na vibe. Subiu coletividade aí, todo mundo. Bloco hip hop na medida aí, aumente o volume do seu rádio, sonzeira, pedrada, novidades aí pra todo mundo. Muito bom, a gente sempre, né, aproveitando aí toda a fertilidade do rap nacional. Diversas vezes estamos fazendo blocos temáticos aqui, tocando quase todo o programa, as novidades e os lançamentos do hip hop brasileiro. E aí o momento é de ele é intenso, não só pela quantidade de lançamentos que vem rolando, mas como a galera também vem aí através das novas ferramentas da internet se conectando muito mais, falando muito mais sobre rap, né? Na semana passada, nas últimas semanas, a gente teve toda a questão do anúncio que a nova direção da TV Cultura fez, por exemplo, com o final do programa Manos e Minas. Aí uma grande ação no Twitter foi a responsável pela volta do programa. Enquanto isso, a galera segue ralando e lançando novas pedradas. O nosso papel é pôr elas aqui para vocês escutarem. Bom, então a gente rola aqui pela primeira vez Independência ou Marte, o primeiro single do próximo, da próxima mixtape que tá para sair do Emicida, né? Leandro Rock aí, com o seu codinome Emicida. E o single que vai dar nome à mixtape é o Emicídio. É, você olha no MySpace dele ali, já substituiu o A Rua É Nós ali, o Nzinho com a mão já, por a arte gráfica, por umas letras meio árabes, assim, meio de homem-bomba, nessa onda de, assim, de missão mesmo, assim, né? Que, uhum, que ele sempre teve no som dele. Produção do Renan Saman. E essa música foi lançada umas 2 semanas atrás, mas a mixtape vai ser lançada daqui a exatas 2 semanas, 2 semanas e pouquinho, né? Por aí, né? No fim de semana do dia 17 e 18 de setembro, ele vai fazer um show em São Paulo lançando a mixtape com a faixa Emicídio e outras produções, algumas novas, outras que ficaram de fora das outras mixtapes. E bem bacana pra gente anunciar também que esse disco vai ser distribuído em todo o Brasil, né, pelo selo da Fora do Eixo Discos, do qual o programa Independência ou Marte também está amplamente conectado. Legal. Ele disse que o primeiro vendeu 10 mil, esse segundo está pensando, querendo atingir os 20 mil ali. E é legal mesmo o esquema de produção, assim, bem original, né? De se trancar mesmo lá no Laboratório Fantasma ali, né? Que é o nome do selo, o nome do estúdio improvisado no apartamento dele e tal. E sinceridade à flor da pele, sonzeira rolando, base chegando, produzindo, produção constante. Acho que é legal. A gente vai escutar então o Emicídio, como a gente já disse. Daí do parceiro dele, né? Eu acho que... quase irmão, que também tá, participa da mixtape, também vai estar presente na faixa. A gente tem um som novo de quem? Kamal. Isso aí, outro cara que também tá sempre por aqui com seus ótimos raps. E aí ele vem também, né, enfim, divulgando já há um tempo o seu primeiro álbum, Non do Cor Duco. E aí nesse meio tempo ele também disponibilizou recentemente um single, uma música nova. E é legal que... dando continuidade àquela estética da música de autoconhecimento que fala sobre o cara, ele fez essa faixa aí 2112 ou 21/12, contando aí um pouco da sua trajetória de 21 anos de skate, 12 anos de rap. A música fala por si só, vamos conferir nesse bloco de rap do bom. Legal, depois a gente tem o Projota também com coisa nova, né, com Projeção, que faz parte da mixtape que ele tá lançando agora. Aliás, essa semana ele tá lançando essa mixtape lá em São Paulo. É, depois que ele lançou, no final do ano passado, ele lançou o primeiro EP dele, Carta aos Meus. Mas ele já trabalhou junto com Dom da Rima, né? Junto com o Rashid. Já teve várias participações junto com o Pentágono e tudo mais, né? Com os produtores do Pentágono e tal. Então segue aí na atividade constante também, aí fazendo várias parcerias e tudo mais. Mas registrado aqui, Projeção, single novo aí do Projota. Muito bom, a gente vai fazer nosso bloco de rap com Rael da Rima, né, que além de ser da rima, é na verdade da música. Cara aí, multi-instrumentista com mais de 10 anos de caminhada no rap e na verdade em outras formações musicais também. A gente vai conferir a faixa Deixa Eu Consertar, na qual ele canta aí, né, e toca acompanhado de uma banda sonzeira grooveada, reggae de jazz. Pra gente então conferir e fechar esse bloco. Deixa eu consertar. Bom, vamos então hip hop na medida, começando com MC da Emicídio. É isso aí, Independência ou Marte. Escute diferente. Eu vim, independente do que diriam, sem pensar em pra onde as coisas iriam. Vim, não pra agradar os MC da DC, tocado de quando a causa é maior do que a existência. Então, é meu legado, João, certeiro como um tiro, calmo como a escuridão. Cria do fundão, favela, raça que faz massa, figurante de viela, invisível, tipo porteiro, empregada. O vulto que corta as madrugadas, preto como o senhor Popo, e não tem ofensa pior que me vê no topo. Aí, mutante como Ben X, cês alimentam a vaidade, esquece que o inferno nunca enche. Tô cheio dos seus ais, crê em mim, como? Se cês não crê nem em vocês mais. Cê sabe como é. Nossos irmãos estão desnorteados. É só olhar. Entre prazer e dinheiro desorientados. Cê sabe como é. Nossos irmãos estão desnorteados. É só olhar. Entre prazer e dinheiro desorientados. Aí, o que é seu maior? Manda bem? O maior é o que vende mais. Tanto faz, sorriu também. Precisam de sonhos e o combustível não será. Gente dizendo que tá difícil brigar pra ser o melhor entre vocês. Qualquer mil pivê, eu já era isso em 2006. 111 mil plays, tentei conseguir, porque os covardes morrem duas vezes. Sem glamour, a trama engole quem ramela. E a presença da grana, hoje me assusta mais que a falta dela. Contraditórios como laranjas verdes, comparando-se a mim notório e cego pro flerte. Sem oba oba, dispõe quem veio pra roubar papel, caneta e só como um planeta. Eles se dizem soldados, tão grudados. MCs não são inocentes, são inocentados. Cê sabe como é. Nossos irmãos estão desnorteados. É só olhar. Entre prazer e dinheiro desorientados. Cê sabe como é. Nossos irmãos estão desnorteados. É só olhar. Entre prazer e dinheiro desorientados. Senti o luxo e o lixo da jogada. Tá aqui, mostrou. Eu não devo sentir nada. Criança refém da emoção. Querer milagre sem oração. Aí, quer

não mergulhou no seu interior pra ver que tem amor guardado pra me dar. Sem fingir que tu me perdoou daquilo que passou. Eu sei te magoou, mas deixa eu consertar. Pra ser feliz, porque fico pensando em você. Você nem me liga e nem vê. Fico sonhando pra ter, mas tô mostrando porque não dá ideia. As pipoca que se importa nublando a sua mente, te enchendo de ideia torta, dizendo que eu tava ali de esquema com a menina. Se onde eu nem saí sequer pra algum lugar. Imagina se eu tivesse neguinho, que bom falar. Tirava até forte e enviava pro celular. Pra ajudar não vem um, sei. Pra passar a quem sem, é disso eu já sei. Por isso meu papo cê, oi, passou lutando. Mas eu consegui tudo que eu pedi. Se Deus permitir, vou te procurar. Pra gente sair, andar por aí, você me ouvir, quero te mostrar. O meu lugar de encontrar, pra gente ir do mal que passou. Existir um verdadeiro amor. O que você não negou no seu interior? Lá dentro tem amor guardado pra me dar. Sem fingir que tu me perdoou daquilo que passou. Eu sei te magoou, mas deixa eu consertar. Pra ser feliz. Que passou, você te magoou, mas deixa eu consertar. Pra ser feliz. Independência, Walmart. É isso aí, hip hop na medida, segundo bloco aqui do programa. Vibe, hein? Legal demais, antenadíssimo aí com os lançamentos hip hop nacional. Muito bom, esse que fechou o bloco foi Rael da Rima, né, com a sua faixa Deixa Eu Consertar. Antes ouvimos Projota com Projeção, Kamal 2112 e Emicida com Emicídio, né, mais novo single aí do Leandro Rock, lançado mundialmente na internet, mais de 11 mil plays no MySpace. Quem gostou é só passar por lá pra conferir e seguir replicando a mensagem. Legal que a gente mandou uns salves aí, mandou pro Lincoln falar também do Nós na Caixa, né? Programa que é transmitido aqui na Rádio Fiscal todo sábado às 6 horas da tarde. É isso. Corrigir a gente se estiver errado, Lincoln, que a gente esqueceu. É seis horas da tarde, né? Isso. E mandar um salve também pra quem tá, pra todo mundo que tá se comunicando aqui com a gente. Especial aí o Andrés, que tá direto da Argentina aí, ele que é venezuelano, tá mandando um salve, falando que escuta o programa. A gente fica feliz aí com a sintonia, hermana. Um salve. Dale. Bom, seguindo o programa aqui então, que a gente falou, né? Aí no início do programa, registrando as passagens de artistas aqui pela cidade de São Carlos. Semana passada, dia 23 de agosto, foi aniversário da Rádio Fiscal, 3 anos da Diversidade Viva nas ondas do seu rádio. E teve como comemoração aí então o show do Lucas Santana em Seleção Natural. Ele desembarcou aqui, acho, se não me engano, pela primeira vez em São Carlos. E ele, de tarde ele veio aqui na Rádio Fiscar bater um papo aí com a Yasmin, né, no Yasmin Miller Show. E a gente ampliou aí um trecho dessa entrevista pra top rolar aqui total. Junto com trechos do show. Então vamos rolar aqui esse quadro Passou Por Aqui, sem vinheta, né? Porque a gente, a vinheta se perdeu aí no banco de dados aqui da nossa memória. Mas vamos rolar aqui então, entrevista com o Lucas Santana e Sonzeiras ao vivo aqui no aniversário da Rádio Fiscar. Parabéns. Escute diferente. Tudo bom, prazer estar aqui no aniversário da rádio. Tô aqui com um cartaz em mãos que ficou lindo. Ficou lindo, descobriram, né? Descobriram até que eu sou flamenguista, eu tô de nível 3. Pô, queria convidar todo mundo aí, tô feliz de estar aqui. Sei do festival do Contato que rola aqui todo ano, vários amigos músicos já tocaram. Falaram daqui do festival, do público, que era muito massa. Então a gente tá feliz de estar vindo aqui pela primeira vez, fazer o som aí do Sem Nostalgia, tocar também músicas do Three Sessions in Greenhouse, que é o disco anterior. Uhum. E é isso, né? É, a gente que sempre quis trazer o Lucas Santana pra cá, porque eu acho que o seu som simboliza bastante o que a gente toca aqui na rádio, essa busca pelas novas sonoridades. Brasileiras, assim, mas que se permitem experimentar, mas sempre tentando, sei lá, um som bem acessível para tanto a galera mais jovem quanto a galera um pouco mais velha, que a gente tenta capturar um pouco aqui para as novas ondas sonoras. É, tipo, o trabalho que eu faço é bem em cima de canção, né? Canção brasileira, assim. Então tem esse lado que é bastante popular, assim, sabe? Porque é cantar junto. É, da canção. Mas aí a roupagem que a gente procura dar, como você falou, é bem tentando fazer essa modernização mesmo. A gente nasceu em cidade grande, né? Nasceu em urbe, então o som que a gente faz é bastante urbano, bastante cosmopolita, assim. E hoje em dia, com esse acesso que a gente tem a ouvir música do mundo todo, na internet, do Brasil todo, naturalmente todo mundo acaba... Essa coisa das sonoridades acaba sendo uma marca meio dessa geração, sabe? Então a gente faz um som que é canção, mas procura dar uma roupagem que não é tão MPB, né? Uhum. Tipo da antiga, procurando mais sonoridades experimentar mais, um pouco mais novas. E você que tem 3 discos lançados, a gente toca desde o começo da rádio bastante o Three Sessions, e a partir do ano passado a gente tocou bastante o Sem Nostalgia também. Cira, Regina e Nana e Amor e Jacubã são 2 hits aqui, e agora que a gente legal. Tá tocando I Can't Live Far From My Music. Uhum. Mas eu queria que você falasse um pouco da diferença dos 2 discos, o Sem Nostalgia, que se propõe uma certa releitura, né, do formato tão tradicional de voz e violão. Acho engraçado que até no encarte tem as cifras das músicas nas letras. Muito engraçado. Eu botei nesse porque, na verdade, quando eu fiz o 3-7, eu não botei nem as letras no encarte. E aí, pô, lá no site ninguém reclamava direto. Pô, cara, bota as... Lá eu botei as letras pra baixar, mas todo mundo reclamava, pô, no disco não tem as letras. E aí muita gente no site, no Disney Nós, falava, pô, bota as cifras, sabe? E como o Sinostalgia tinha essa coisa do violão, é bem canção mesmo, aí eu falei, vou botar logo as cifras, acho que vou fazer isso sempre agora. Eu achei genial. É bom porque aí o cara já aprende, já toca, já tá, sabe? Já é fã, já canta. Fazer com que a galera saia um pouquinho da Legião Urbana, né? Que tá sempre nas tablaturas. E também o Tristesse eu botei pro pessoal baixar, remixar. E na verdade, porque eu pensei nessa coisa do videogame, que é mais interativo e tal, né? Que a música a gente fica só numa onda de só escutar, do ouvinte só escutar, mas não poder participar do disco. E aí ele podendo baixar o disco, ele poderia remixar e poderia participar do disco. Mas depois eu fiquei pensando, porra, o cara tirar a música do violão e tocar também é uma puta maneira do cara tá participando daquilo. Porque ele tá tocando, né, aquela música que ele gosta, e ele tocando pros amigos dele, com as menininhas que ele quer fazer uma... frente, falando pá. Sobre o seu site, que a gente tava a rádio que não só musicalmente, mas acho que tem muito uma consonância de pensamento até com o seu trabalho, considerando que o Three Sessions, eu acho que talvez o Sem Nostalgia também é todo licenciado em Creative Commons, a nossa rádio que é a primeira do Brasil em software livre, 100% em software livre, E a gente tenta muito passar essa filosofia, abrir o código de tudo que a gente está fazendo e também dos nossos processos aqui na rádio. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. O Sem Nostalgia também é em Creative Commons, licenciado, ou só o Three Sessions? Então, e sobre o site também, o Diginóis, que deixa tudo aberto, exposto. Então, o Sem Nostalgia é... Na verdade, ele não tem a licença, mas ele tá totalmente aberto, sabe? Descobri também que não precisa necessariamente eu ter a licença, porque muitas coisas não têm licença e são abertas na internet. E o Sem Nostalgia, o que aconteceu é o seguinte, o Diginóis, o site diginóis.com.br, que tem o Three Sessions para baixar e para remixar as faixas abertas, eu preciso dar uma reformulada nele. Quando eu fiz ele, eu não pensei num disco seguinte, eu dei esse vacilo. Então agora eu vou reformular ele para que cada disco que eu seja lançado, ele vai estar ali no site para ser baixado, e também as faixas abertas vão entrar no rodízio. Mas mesmo sem estar, vários amigos já pediram, mandaram e-mail falando, pô, me manda as faixas abertas. Aí eu já mando, e já tem remix lá no Diginóis do Three Sessions também. Então, mesmo estando no site, quem quiser pode me mandar um e-mail diginóis@diginóis.com.br e pode me pedir as faixas abertas de qualquer faixa que quiser que eu mando. Hoje, Independência! Ou morte! Como é que você não está hoje, velho? My knees are all banged up. My shoes are soaking wet. Cold blood dries on my cheeks. The wind speaks just to me. I've been home. obrigado. Cantadas em português e outras num inglês bem abaianado. Você que é de Salvador. Ah, me esculhambando o inglês, é mole. Tá esculhambando, não. Venho aqui da entrevista e ainda tomo essa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo. Tem a colaboração também do Arthur Lindsay nesse disco. Falar um pouquinho sobre essa sua relação com ele mesmo. Então, o Arthur é meu amigo desde o final dos anos 80. E eu já era fã das bandas dele, do DNA, Ambitions Lovers e tal. E aí quando ele começou a fazer os discos solo dele, já no segundo, que chama Mundo Civilizado, ele me chamou, eu fiz uma música, e uma música minha ele gravou, foi o primeiro cara que gravou uma música minha. e a gente fez uma parceria. E depois, em todos os discos solos dele que se seguiram, sempre tem parcerias nossas. E sempre, ele escreve inglês e português, mas ele escreve mais inglês que a língua que ele domina. Aliás, ele escreve muito bem inglês, assim. Ele é, lá em Nova York, ele é considerado como Caetano, que é tipo um cara que escreve letra, mas aquilo é quase poesia, sabe? Fica naquele meio termo ali. E aí no Three Sessions a gente fez uma música, o Into Shade, que é parceria nossa, que ele gravou no disco dele e eu gravei uma versão no Three Sessions. E aí no Sem Nostalgia eu falei, porra, cara, eu faço música pros seus discos há anos, vamos agora fazer pros meus, né? Aí ele falou, claro, aí a gente sentou e fez três músicas, todas elas em inglês. O Rip of the Water é uma música que já tinha 2 anos que eu tinha feito. Eu achei que nesse disco foi o momento que essa música teria sentido entrar no disco. E o Hook and Say, quando eu fiz, ela já veio em inglês, porque a melodia era bem pequenininha, então era difícil dizer tudo que eu queria em português, porque em inglês os fonemas são mais curtos, dá pra dizer. E aí então, coincidentemente, ficaram 5 músicas em inglês, assim, foi uma parada totalmente ao acaso, sabe? Bom, fala só um pouquinho pra finalizar sobre a banda que vai te acompanhar hoje, a Seleção Natural dessa vez. Pô, a Seleção Natural é, como diz o nome, é uma banda onde só os mais fortes sobrevivem. E aqui, pô, é foda, porque é tipo, é o Rian Batista, o Regis Damasceno dos Tangalos, que também são da banda Cidadão Instigado. Meus conterrâneos. Conterrâneos da Yasmin, lá de Fortaleza. E na bateria o Bruno Buarque, que toca no Barbatux, toca com a Cell. Karina Bu. O Rian também toca com o Otto. O Regis também toca com o Guisado. E o Rian também. Enfim, o Rian toca com todo mundo. Eles são os prostitutos que tocam com todo mundo. E graças a Deus tocam comigo também, porque eles são muito bons. Que massa, e que massa. E é uma galera que fora do palco também é amigo, se encontra, toma cerveja. Então isso é massa também, porque não fica uma coisa ali só profissional, sabe? É de uma galera de amigos mesmo. Então isso vai pro palco também. Independência! Ou Marte! Fazer mais um de Nostalgia Instrumental, chamando recado para Pio Lobato. Independência ou morte. É nós que voa, bruxão. É nós que voa, bruxão. Independência ou Marte. Lucas Santana passou por aqui. Muito bom. Entrevista que ele concedeu aqui no Estúdio do Ar, né, na sua passagem pelo Yasmin Miller Show. Então, um salve aí pra Yasmin, que participou do programa de hoje. E aí as versões exclusivas, todas elas registradas ao vivo no incrível show que foi feito bem aqui em frente da Rádio Fiscar na última segunda-feira, dia 23, em celebração ao aniversário da Rádio Fiscar. 3 anos de música boa. 3 anos de bruxos escutando voando. Diferente. Bom, vamos dar continuidade aqui ao nosso programa, passando aí pela diversidade da nova música brasileira. Depois de passar pelo MPB e outros grooves, hip hop na medida, o Lucas Santana aí fazendo, o que você disse? Que música, uma ode ao hip surgismo aí, com várias músicas em inglês e português também, instrumental também. Agora a gente chegou a uma vibe mais hot popzinha, assim. Entendeu? Muito mais bom. Hot popzinho, assim. E bastante, né, mantendo o clima de novidades. Novidades. A gente parte para este bloco. E aí a gente já faz uma conexão aqui com uma cidade parceira, vizinha, irmã de São Carlos, né? A grande Ribeirão Preto. Vamos conferir aí um novo som da banda Motor Mama. Galera, que foi uma das primeiras conexões interioranas que a gente fez por telefone aqui há muito tempo atrás. E, né, despertou a gente aí pra todo um universo que a gente revisitou várias vezes do chamado rock rural. E a galera tá de volta aí com a faixa Aloha Esquimó. É, a faixa do disco que tem o mesmo nome. Chegou aqui na Rádio Fiscar, eles mandaram ainda um recado pra falar com a gente, tal, legal. Então tá registrado. A gente rolou, acho que essas semanas no BG, se não me engano. Uhum. E agora rolar a faixa na íntegra aí pra todo mundo escutar. Aloha Esquimó. Aloha. Motor Mama, Esquimó. Antigo Motorcycle Mama aí, banda clássica, underground. Caipira interior paulista. Psicodélica. Muito bom. E na sequência? Depois, falando em caipira e psicodélico e tal, que é uma coisa que tem muito a ver com ele, na verdade, que é de Goiânia, né, lá de Goiás, mas que, na verdade, é um cidadão de todos os lugares do mundo aí, Diego de Moraes, junto com o Sindicato, né, que ele que já rodou vários festivais por todo o país aí, figuraça, sempre com letras irônicas, divertidas, performance bem peculiares, assim, então é, música mais ou menos nova chamada Animal Irracional, tava numa coletânea aí do Mais Soma, então continuando clima descontraído, agora com uns timbrões de Moog, assim uma vibe um pouco diferente do que ele tava fazendo antes, mas bem bem astral, ainda bem engraçado. Continuando, Diego de Moraes e o Sindicato, né? Muito bom. Na sequência a gente confere um som novo da galera do Gigante Animal. É uma banda que é difícil a gente querer descrever ela partindo pra cidade, né, de origem da banda, já que os caras são cada um de um canto e estão atualmente reunidos morando juntos em São Paulo. E a gente vai conferir a faixa Atabon, né, uma banda interessante, já passou aqui por São Carlos também, tocou no Grito Rock. Mais de uma vez já passou por aqui. Mais de uma vez. Tem todo um trampo muito interessante dos caras em relação a identidade visual. Identidade visual, né? Toda uma concepção feita por eles mesmos que dá uma cara bem bacana pra banda. E vamos conferir a sonzeira nova neste bloco de rock pop. Falando em músicas mais ou menos novas, a gente escuta, pra finalizar, a música nova do Holger, Let Them Shine Below, que tá pra download gratuito aí na internet também. Banda aí que, de certa forma, se relaciona e até gosta de se relacionar com o conceito de hype aí, assim, né? Sempre joga com isso. Joga com isso, né? Sempre brincando com esse lado pop e acessível, de certa forma. E shows divertidos também e tudo mais. Eles tocaram esse ano, se não me engano, no South by Southwest, fizeram várias outras turnês por aí, vão tocar em alguns festivais. Acho que recentemente tocaram no Festival Goma lá em Uberlândia também. Vou escutar esse single mais recente deles aqui então. Let Them Shine Below, esse é o programa Independência ou Marte, rock pop, pop pra vim. Relaxar. Escute, Fernício. Day. because the sky is falling down again. Because your friends are going down again and again and again and again. Aloha, Eskimo, I miss you, my friend. There's nothing you can do, my man, but everything to blame. Because the sky is falling down again. Because your friends are going down again and again and again and again. Floating essência, Omar Marti. Haha, Independência Omar de volta. Jornada, né? Epopeia por todos os estilos da música brasileira. Né, este foi o nosso bloco de lançamentos do pop rock nacional, rock pop. E a gente já ouviu rap hoje, já ouviu Lucas Santana, já ouviu grooves variados. E vamos chegando aí ao final, e como de costume, só os mais fortes sobreviverão, porque o quartinho final aqui do Independência ou Marte é sempre altamente psicodélico e experimental. Bom, então a gente vai rolar aqui um trecho da entrevista, né? E a sonzeira que eles fizeram direto, uma sessão de 15, mais de 15 minutos, 17 minutos, se eu não me engano. O projeto Afasia, que estava junto, né, com essa turnê do Sub Rap Combo, junto, como a gente falou no começo do programa, né, o Antipop Consortium e o Rodrigo Brandão e o Maurício Takara, né, eles estavam fazendo essa turnê, passaram aqui pro São Carlos, fizeram uma entrevista também aqui de tarde na Rádio Fiscar. Então vamos rolar, né, principalmente o Akin, que troca ideia, mas na verdade o projeto é ele e o Carlos Issa, que também é do projeto Objeto Amarelo aí, já há vários anos experimentando dentro dos vários gêneros da música brasileira. E, então, esse projeto é bem interessante, de eles vão soltando beats, improvisando, soltando, fazendo várias camadas e paisagens aí bem eletrônicas, às vezes com os timbres meio que lembra um pouco esse lance de chiptune também, né, de cultura de games assim e tal, sons de certa forma bem primitivos, mas bem sinceros, expressivos aí, experimentais. Então vamos escutar um trechinho dessa troca de ideia, essa transmissão independente, então, com o projeto Afasia, troca de ideia e depois o som. Escute diferente. Transmissões independentes. Na verdade, assim, a gente... O Afasia, que é composto por mim, né, Akin, e o Carlos Issa, que é do Objeto Amarelo. A gente se formou no ano passado, a convite do Fred da Norópolis, que é a pessoa que agencia a gente, agencia o Hot Mode, o próprio Objeto Amarelo, entre outros grupos. E, na verdade, assim, o grupo se formou por um intuito de fazer uma apresentação num evento que unia diferentes bandas de um mesmo selo, de uma mesma agência de música. Então foi um encontro meio inusitado, assim. O Carlos Issa... Eu já conheço há algum tempo, né, a gente já se conhece musicalmente falando, mas nunca tinha trabalhado junto até então. E aí ano passado a gente fez esse primeiro show, que foi por volta de setembro, e aí começaram a surgir algumas outras coisas, assim. É um projeto um pouco difícil de definir, porque é uma coisa bem experimental, né, a minha formação, eu sou MC, na verdade, eu não tenho uma vivência de instrumento, de tocar nenhum tipo de instrumento, mas no meu trabalho solo eu produzo as minhas coisas, os meus beats. E o Carlos, ele é um artista que de longa data já, guitarrista, é guitarrista do Alto, tem o projeto solo dele, o Objeto Amarelo, que já teve diversos tipos de formação, mais banda, mais experimental, uma coisa mais ambiente, mais noise. E esse show, na verdade, que a gente tá fazendo agora nessa tour com o Antipop, acho que o quarto ou quinto show que a gente tá fazendo, na verdade, assim. A gente fez algumas apresentações no ano passado que foram importantes, como o Festival de Música Experimental, que aconteceu no Centro Cultural São Paulo, né, que tinha Prefios e outras bandas de fora. E aí desde então a gente vem trabalhando junto, assim. O Fred da Submarine e da Norópolis é quem meio que catalisa toda essa coisa, assim, que acaba impulsionando a gente a continuar fazendo mais e mais coisas. Porque em São Paulo não tem exatamente alguém ou algum grupo que faz alguma coisa como a gente está fazendo, que é mais experimental mesmo. Então em alguns momentos tem algumas coisas mais beat, outras coisas mais noise. E é meio uma coisa inesperada até pra gente, assim, porque a gente ainda tá passando por várias coisas, a gente experimenta muito, né? Então é muito difícil a gente acabar seguindo por uma linha única no projeto. E E, na verdade, tem sido bom, assim. E aí, esse lance Quantipop tá abrindo um caminho legal pra gente, porque a gente tá conseguindo ver de perto um grupo de rap que, na verdade, se utiliza de um monte de recurso que são os mesmos recursos que a gente usa, mas para fazer outro tipo de música. Então essa experimentação também por parte deles acaba impulsionando muita coisa boa como retorno pra gente também, assim. O primeiro show, a gente fez o primeiro show na quarta-feira, né? E assim, já abriu muita coisa, assim. Então a gente percebe que, por mais que a gente esteja fazendo um negócio meio estranho, meio maluco, a gente não tá tão distante de outras coisas que são mais estabelecidas, assim. E é meio isso, assim. Vou fazer é uma experimentação, na verdade, assim. Tem todo um conceito por trás, mas é bem livre, assim, é bem aberto, e a gente acaba seguindo por um caminho que não tem muito uma fronteira, assim. É meio isso. Thank you.

Nossa Senhora. É isso aí, final experimental, Independência ou Marte, chegando, né, em mais um encerramento de edição. E hoje o quartinho final foi mais do que especial, já que este foi mais um capítulo das transmissões independentes, né, levando aí para vocês a sonzeira gravada aqui nos estúdios da Rádio Fiscar pelo projeto Afasia. Bateu uma afasia na galera, é isso, né? Deve ter batido, cara. Quem não sabe afasia é a perda da capacidade de produzir ou compreender a linguagem, assim, a partir de lesões em algumas regiões do cérebro. Mas essas lesões devem ser positivas, né? É, pela sonoridade que a gente escutou aqui. Lesões positivas. Até virou nome de bloco isso aí. É nome de banda. Bom, legal, gente. Terminando aí, agradecer todo mundo que se internizou, deu feedback aí. Valeu demais. Foi muito bom. Gostoso. Agenda. Me ajuda aí. Dia 18 de setembro, tem tempo ainda, não é hora de anunciar essa agenda. Mas quem quiser se programar, dia 18 de setembro. Vamos corrigir o horário do Nós na Caixa, que a gente anunciou errado aqui. Nós na Caixa, todo sábado, 7 horas da noite. E o dia 18 de setembro que o Felipe tá falando é o Cidade Araci ao vivo, transmissão ao vivo dos programas Nós na Caixa, Ganja Groove e Vozes Negras. Vozes Negras a partir das 6 horas da tarde. A gente fala com mais calma depois aí, os atrações e tudo mais. É isso daí, faradoeste.org.br/independenciaomarte. Sintonize ali, links, programa inteiro para escutar e baixar. myspace.com/IndieOurMars, datas da discotecagem radiofônica. E acompanhe também, @IndieOurMars aí, Twitter. Vamos atualizando o F5 o tempo todo. Muito bom, muito bom. Sempre uma enorme satisfação estar aqui com vocês. E semana que vem, é claro, tem mais. Falou.